Sete vezes no caminho, sete vidas, um destino. Sete amores são uma história desse eixo trabalhador. Com ele sempre ao meu lado, sei que estarei de pé. Salve sete encruzilhadas, o meu amigo de fé. Laranjo! Salve seu sete encruzilhadas! Era madrugada, quando uma gargalhada na encruza ecoou. A lua brilhava, a rua iluminava os caminhos por onde Exu passou. Quando o galo canta é hora, sete vezes o sino bateu. Com sua capa vem exuberante, homem nobre e elegante, veio sete cruz aparecer. Já ouvi sete encruzilhadas. O meu amigo de fé. Laranjo! Salve, pô! Eita, moço, tu veio aqui? Eu vim visitá-lo, seu Sérgio. Um casual que tem meu firmamento, mas olha que bom! É, isso é muito bom. É. Isso é muito bom mesmo. É sinal que você não coloca limites na sua busca. Isso é bom. Porque aí vai chegar lá na frente e vai separar, né? Vai começar a separar as coisas. É, realmente. E como é que tá as coisas? Guardião, senhor sete encruzilhadas, existe caminho do meio? Existe, porque o homem acredita que existe. Olha, temos aqui um ponto de vista de um pessoal que disse, olha, esse seu sete encruzilhado tá mais para arcanjo do que para Exu. Sim, sou um arcanjo, todo preto, tô lá embaixo, entronado. Cada um se mete com o arcanjo que quer, faz um arcanjo que quer. Eu sou assim. É, tá certo. É que nem às vezes eu vou fazer limpeza na casa do povo, até as criancinhas, né? Aí eu vi com as criancinhas e falo, sou um anjinho, diazinha, mas não falei que cor. Não falei que cor, né? Tá certo. Agora é engraçado, né? É, ué. O mental do povo como é. Como ele concebe um Exu, não consegue conceber algo além. É. Não vê? É, realmente. Por isso que tem que sair um pouco da ramificação das linhas africanas. Porque Exu nasceu lá. Tá. Né? É. Então você tem que começar a sair um pouco dessa ramificação. O senhor disse que Exu nasceu lá, ele era primeiro representado por um orixá, é um orixá, e daí aqui... É, pelas religiões lá, isso, da africana. Como orixá, e foi com a Umbanda e que ele se tornou... Aqui foi misturando, isso. Foi misturando caldo, né? É. Aí foi misturando caldo, Candomblé, Umbanda, Quimbanda, foi misturando. Isso. E aí, tá essa bagunça aí que vocês fazem. Mas olha... É, eu comecei com uma brincadeira, mas também existia um pouco de pergunta ali. É, posso sujar aqui? Não pode, né? O senhor... É, existia um pouco de pergunta na ideia do... Se existe... Pode botar ali. Se existe caminho do meio. De novo essa história? É, mas é porque ficou remanescência de dúvida nas pessoas. Ah, meu santo! É, eu digo pro senhor. O senhor acha que... Ah, Deus. Você acha que é só uma menina que é difícil de entender, é? Tem bastante gente. Mas eu vou perguntar, porque às vezes as pessoas dizem, não, mas isso é só um ponto de vista do seu sete. Não, mas tá, vai. Vai lá, vou continuar. Ora, o Yariri ensinou isso pro senhor e agora o senhor entendeu que não existe o caminho do meio. Ou tá no bem ou tá no mal. Sim. Ou tá no branco. Ou tá dentro ou tá fora. Dentro ou fora é mais uma analogia boa. Tá. Dentro ou fora desse crescimento espiritual proposto pela divindade? Sim. Vamos dizer assim, pelo plano. Tá. pelo plano. Pelo plano. Não, pelo plano. Não colocar uma divindade, pelo plano. Tá. Pelas leis universais. Sim. Tá bom. Então agora, o livre-arbítrio, a cigana tocou um pouquinho nesse assunto hoje. E o senhor fala. É linguaruda? Deixa eu falar de linguaruda. Não era, tem coisa que não era pra falar? Não, eu sempre falo assim, quando ela vem na Terra, ela sempre faz mais, muito mais do que ela deveria fazer. Eu sempre falo assim, bota um limite na coisa. Ah. Né? Deixa um pouco o ser humano caminhar. Ah. Então com essa porcaria dessas cartinhas que ela tem, ela sempre fala um pouco mais, sempre fala mais, sempre quer carregar no colo, né? Ah. Coisa de mãe, por isso que eu chamo ela de linguaruda. Eita. Só que tem um outro povo que falou, o seu Sete como Exu, ele segura muita informação. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Que Exu não devia segurar, ele devia falar na lata mesmo e... Peraí, não é assim, né, seu Sete? Bom, cada Exu vai pra banda que quer. Eu respeito uma lei. Tá certo. Então, como eu respeito uma lei, eu sou obrigado a fazer o que a lei está me determinando. Então cada um faz a banda que quer. Tá. E agora, o que eu estava falando, que a cigana tocou um pouco no assunto, é do livre-arbítrio misturado com o passado, como se fosse, o senhor também falou disso, o passado, o construtor do presente, logo o livre-arbítrio, ele está no que a gente decidir fazer hoje, em termos de ações, que é isso que vai decidir o nosso futuro, o nosso livre-arbítrio. Tá, e por que você está repetindo? É isso mesmo. É isso mesmo. O que você não entendeu? Então, eu gostaria que o senhor esclarecesse o livre-arbítrio no que diz respeito ao caminho do meio. Porque se está tudo certo mesmo... Ele já... vai para cá? É, eu vou para lá. Ah, o senhor vai para lá, eu vou para lá. Entendi. Se existe caminho do... Se não existe caminho do meio, existe o caminho da esquerda e da direita. Vamos chamar assim, só para analogia. Melhor coisa, da direita e da esquerda. Ah lá. Bom. Então, eu posso... Porque ninguém gosta de ir para a esquerda, entre aspas. Porque vê a esquerda como uma coisa ruim, mal, que estagna o desenvolvimento da pessoa. Eu já sei que você vai falar isso. Mas fala, vamos ver. Às vezes você precisa ficar triste. É. Porque o seu corpo, o seu físico lá interno... precisa sentir essa tristeza para ter uma reação diferente para resolver o problema. Ah, então, tá. Não coloca assim, da direita para a esquerda, mas não coloca a esquerda como uma coisa negativa que já está tudo errado. Entendi, entendi. Porque a direita também é negativa para quem não está naquela sintonia. Às vezes você precisa chorar porque você teve uma reação. É uma reação... que o seu corpo está sentindo por algo que aconteceu externamente. Isso não é negativo. Não é negativo. A tristeza não é negativa, tá. A mágoa não é negativa. É, olha, já vou falar como é para falar, mas já que eu estou aqui, eu vou falar. Fala, seu Sete. O homem que implantou esses dois caminhos, falando que a tristeza, o ódio, a raiva, o rancor, é pecado. Tá. Mas todo homem passa por esses caminhos. Tá. E só assim, quando você passa, você consegue entender e dar importância para os outros que são positivos. Mas não o negativo, como vocês pensam, se é pecado, se é negativo. Está dando para entender? Tá, sim, eu entendi desde a primeira. Se o homem não passar pelo corpo, o ódio, ele não vai dar valor para as outras coisas. Mas o que acontece, ele não dá valor, ele prefere ficar no ódio, no rancor, na mágoa, na tristeza. Claro, claro. Porque é mais fácil. É mais fácil. Mais é muito fácil. Mais fácil. É muito mais fácil você polarizar algo, digamos assim, da esquerda, do que você polarizar algo da direita. Tá, claro. Agora, quando o senhor fala polarizar... É que nem vamos falar do ser humano. Vamos. Ei, segura aí. Segura as porteiras, seu tranca-roupa. Ah. Seu Sete vai falar. É que nem lá nos centros, não é? Nos centros humanos, né? É. O que acontece? A pessoa, a maioria das pessoas, o que está acontecendo, isso não está muito bom, vem com o Exu na frente. Ai. E já começa a incorporar. Ixi. Isso já não é muito bom. Aí entra para a gíria, né, o que vocês chamam da escolinha, para aprender. Aí ele não tem o conhecimento, o médico não tem conhecimento. Aí o que acontece? Ele fica copiando o que os outros médicos fazem. Aí todo caboclo manda. Tá vendo? É verdade. Todo caboclo manda. É verdade. Todo exu vem com o é. É assim. É assim mesmo. E fica. Tá, agora eu vou trabalhar assim. Pra você ver o que, que é um exu trabalhando na consciência do médico. Vou trabalhar assim pra você entender. Nossa. Aí o que, que acontece, né? Todo exu vem desse jeito. Ixi. Porque o que se chama isso? Mediunidade ramificada na falta da consciência do médico. Ah. Aí vem lá. É um condicionamento. É. É um condicionamento. Não é? Isso é errado. Isso é negativo. Ah. Agora, o olho da tristeza, quer que eu levante? Não, não, fica bom, é do jeito que o senhor quiser. Fica abaixado aí, mostrando o que é um Exu verdadeiro. Exu. Exu de verdade. Que nem Exu, porque já estou falando do seu arcanjo, eles ficam tortos. Não, mas... Porque aí eles vão achar que eu sou Exu mesmo. É, mas depois o senhor vai... Pega o marafa. Cai onde vão ver que eu sou Exu mesmo. Ah, é. Bora. Já estamos chamando de arcanjo. Mas agora o senhor ainda se veste de branco. Ah. Agora o senhor piorou. Aí é da consciência do médico. Ah, é? Me fale pra... Ela não gosta de roupa preta. É ela que não gosta? Ela não gosta. Mas o senhor vestiria? Ah, meu filho, se eu tiver que vir com ela de qualquer jeito, eu venho. Ah. Tem marafa aí? Tem, meu filho, tem marafa aí. Quanto que tem? Vai, pode continuar. Tá. Então o senhor está dizendo que existe esse... Vai lá, abaixa aí, fica igual a chuva. Tá, meu filho. Tá aberto? Eixo. Eixo. Nossa. Fica nas costas, né? Seu Sete, tem Exu que vai criticar o senhor, hein? Mas por quê? Porque o senhor tá tirando sarro. Mas não tô, meu filho. Eu estou falando que vocês conseguem. Tá, para aí. Ensina a gente, então. É, vocês conseguem, Exu, porque vocês não estão falando porque tá de branco, tá falando de coisas evoluídas. É. Que aí não é Exu. É, ué. Então, agora eu tô... plasmado da forma que vocês conseguem. Como que a gente consegue? Assim, curvado, torto. Falando grosso? Sim. É, claro. Mas é um arquétipo da Umbanda. Seu Marabô falou, eu não preciso falar desse jeito, mas faz parte do arquétipo da Umbanda. É o arquétipo da Umbanda. Pra vocês entenderem. É o arquétipo, é o que vocês construíram. Ah, não, mas não precisa. Não, deve ser aí. Porque eu estou ouvindo gente, vocês estão concebendo. Entendi. A gente concebe assim. Então agora o senhor decidiu calibrar as energias da menina para ficar do jeito que é o senhor Sete encruzilhado. Não, o seu Sete não é assim. O seu Sete é assim. Todos? Tá. Os tronados são assim. Tá. Porque existe guardião que precisa... dos trabalhadores, dos soldados, para penetrar no submundo astral. Então são seres rastejantes, são seres deformados. Nossa. Sim, porque tem no submundo astral aí, meu filho, você não nem imagina o que é. Coisa feia mesmo. E aí precisa do quê? Precisa dos seres rastejantes. Do que vocês chamam os Exus deformados. Vamos beber. Mas é... O senhor fala, os tronados todos ficam eretos. Uhum. E com a capa, né? E com a capa. A capa? Porque a capa faz o quê? A capa esconde os símbolos magísticos. Esconde? Mas peraí. A capa que a gente coloca nas costas do aparelho do senhor aí... É uma coisa física. O corpo é uma coisa física e no corpo dela não é visível nenhum símbolo magístico. O senhor fala então no mundo espiritual? No mundo espiritual. Tá. Cada guardião tem um símbolo magístico. Isso. Quanto mais ele trabalha, mais símbolos ele recebe. Que faz parte da hierarquia. Ah, por isso então que existe uma hierarquia e ela funciona e mantém o Exu Tronado no poder. Sim. E quem que dá esses novos símbolos de poder, essas novas forças para vocês? O povo lá de cima, cada um está unificado. Ah, pelo mérito. Lá no povo lá de cima. Eu não estou na vibração do Oxalá. Isso. Eu tenho os meus superiores. É. Então cada parte que eu vou trazendo na evolução, eu vou recebendo símbolos. Ah. Você já leu meu livro? Olha. Eu vou dizer a verdade, não deu tempo, seu Sete, mas eu vou ler. E a hora que eu ler, a gente se fala. Uhum. Que daí eu quero saber como é que foi... Você fugiu do assunto. Você estava falando lá do livro-arbítrio, caminho do meio. Você não estava prestando atenção. Ah, mas é que na sua presença, a gente quer falar de tudo ao mesmo tempo. Uhum. Vem aqui, fica no meu lugar, deixa eu ver como que é fácil. Falar com o Exu Tronado da vibração de Oxalá, se bem que todos os Exus eu respeito muito. E não é assim simples, não. Para de achar que vai ter o seu sete cruzilhadas. Já falei para você. Não, todos. Já essa soberbia humana aí, tá errado. É, né? Tá errado. Ah, mas então, a gente... Ali tá seu tranca rua. Seu tranca. Aí não posso ficar falando com os guardinhos. Então, mas fala o seu tiriri tá onde? Ele tá aqui. Tá aqui? Uhum. E ele tá onde? Mas eu não posso ficar falando onde eles estão. Mas só o tiriri, não precisa falar todos. Não posso falar. Mas o senhor é o dono do lugar, se o senhor não puder, ninguém pode. Tá bom, não, o senhor, não vou insistir. Mas, ó, tá, eles estão aqui. Tá ótimo. Agora, uma coisa que eu perguntei pro seu capo, vou perguntar pro senhor. Quando... Você não vai voltar lá, já parou a conversa? Mas a conversa do livre-arbítrio? É, porque eu estava explicando, aí você ficou falando que eu era canjo, aí nós mudamos. É mesmo. Eu mostrei a imitação, falei, pele amarada, vou me entortar para você ver. Eu vou trabalhar dessa forma, para você entender. É, verdade. Bom, vamos voltar lá então. Livre-arbítrio é resultado de um passado que foi construído com as suas escolhas e hoje, no presente, você escolhe o seu futuro. E nisso consiste o livre-arbítrio, segundo o senhor ensinou. O livre-arbítrio consiste numa história de um passado que não tem escolha. Tá. Uma história de um passado. Ah. E aí se colocou para a humanidade as escolhas. Porque senão ninguém gostaria, se soubessem dessa verdade, ninguém iria buscar, presta bem atenção. Tá. Eu posso falar? Ninguém ia buscar a evolução. É, mas tem uma história e outra coisa. É, conta. É, vocês precisam saber que vocês são ramificações do passado. Tá. E o que as religiões, os poderes eclesiásticos, as autoridades espirituais pregam? Sois deuses. Não. É... Você é uma pequena bolinha aqui e existe um deus aqui em cima. Ah, ninguém fala verdade. Que através da descoberta do seu passado, você pode ser esse deus na Terra. Ah. Quando eles tiraram esse passado, também tiraram de vocês esse reconhecimento da força que vocês são na Terra. Tá. Quando os poderes eclesiásticos, o povo que comandava as religiões tiraram de vocês, que vocês tinham uma história perfeita lá atrás, que vocês poderiam recorrer e trazer uma reforma, uma mudança no hoje, quando eles fizeram isso, eles trouxeram para vocês falando no livre-arbítrio. Ah. Vou dizer uma coisa, antigamente, lá para trás, os reis e rainhas, como era o nome deles? Era o nome da família, né? Da família. Era, vamos dizer que a família seja, quem é a menina chama Moraes. Moraes primeiro, Moraes segundo, Moraes terceiro e assim sucessivamente. Claro. Não é assim? Isso, Dom Pedro. Era o poder ancestral. Sim. Os grandes reis e rainhas tinham esse poder ancestral. Tá. E isso trazia a potência na terra, né? Eu sou da família, eu sou o primeiro, sou o segundo, sou o terceiro. Sim. Porque ele falava muito disso, do passado, quem foi o pai, quem foi o avô, a história daquele grande guerreiro. Seu avô foi um grande guerreiro. E aí ele herdava isso e ele ia ser esse grande guerreiro. Aí o que aconteceu? Tiraram isso. Não existe mais passado. E se não existe mais passado, vamos colocar dois caminhos para eles me entenderem. Deu para entender? Quase. Existe uma linhagem que cada um ia herdando e porque reconhecia no antepassado uma figura de respeito, se tornava aquela figura. E se fizéssemos isso, não estaríamos nessa roda kármica. Sim. Não, estariam na roda kármica, mas tá. Vocês não estariam padecendo tanto como estão padecendo hoje. O senhor percebe que padecemos bastante, porque o senhor usou a palavra tanto. O que significaria então padecer menos do que a gente padece? A gente teria uma sociedade que se ajuda? Seria. Mas, digamos assim, como a palavra diz, mais sociável. Uma sociedade mais sociável. Tá. Mas aí não pode, porque dentro também da sociedade tem o quê? As hierarquias. Tá, é claro. E então, no que falamos ontem, esse condicionamento cultural faz a gente desejar ser sempre o centro das atenções. E esquecemos assim a riqueza interior que já trazemos dos nossos antepassados espirituais. É. Porque eu estou falando um pouco além de vô, pai, mãe. É. Não é? Não é isso que o senhor está falando? É claro. Fala. Porque isso acontecia antigamente. Só que existia uma divisão, presta atenção, tinha uma divisão. Tinha os pobres e os ricos, os reis, rainhas e aqueles que viviam, né, na pobreza. Né? Então. Aqueles e desses dois grupos aí que começaram a se firmar o que é hoje a sociedade. Então, bem lá para trás, os poderes eclesiásticos já colocavam um monte de mentiras para esses dois grupos, tanto os reis Bahraim quanto o povo que era pobre. Claro. Mas se você for entender, se aquele que lá que plantava lá para os reis, soubesse de quem ele era pai, não, de quem ele era filho, quem eram os avós, e que ele soubesse a força que ele tinha, ia ter um exemplo a seguir. Tá, então ele seria menos sujeito a criar limitações pessoais. Por conta dessa segurança que dava o saber de onde veio. É claro. Porque vocês se perguntam, de onde que eu vim? Vocês veem do pai e da mãe. É. O pai e da mãe veio de quem? Aí veio do avô. O avô veio de quem? Parou. Não se sabe mais. É. Se perdeu. O sobrenome de vocês se perdeu. É. Não existe mais a força que tinha antigamente, lá para trás, no sobrenome. E você pode ver, antigamente não tinha sido nada de livre-arbítrio. Não tinha. Isso foi, começou já a ser transformado. Bom, deixa eu ficar quieto. Por falar em ficar quieto, como é que foi a última reunião lá embaixo? Agora estamos estáticos. Cada um no seu curso. Isso significa que alguma coisa estava acontecendo com o leito aberto. Nossa. É. Bom, espero que seja uma coisa muito boa. É, tomara. Baseado nos nossos comportamentos, é de se esperar, seu Sete. Então, voltando aqui então. Qual que é a história, então? Porque a gente vê, sobretudo no Espiritismo, que o Espírito foi criado simples e ignorante. E foi posto para ele várias casas, várias moradas na casa do Pai, como os níveis escolares que temos aqui na Terra, para ele ir. Espírito da Terra, você está falando que é ignorante, né? Ou é todo espírito? Eu estou dizendo que quando Deus cria um espírito, ele cria simples, ignorante no sentido de sem informação. E aí ele vai ganhando informação conforme as experiências dele em cada planeta. Uhum. É assim, não é? Esse grupo aí tá de, acontece isso. Ah, esse então grupo tem grupos. Espíritos ignorantes, como você disse. Isso existe? Tá? Existe sim esse grupo. Mas não é todos, né? Quer dizer, Deus só tem capacidade de criar espírito ignorante. Mas vai ser. Não é ignorante. Ah, puta que pariu. Ah, mas Josete, não é ignorante, é sem informação. Pra pior ele... ainda. Pior? Pior ainda. Eita. Esse Deus só tem capacidade de criar um espírito ignorante, sem informação, sem conhecimento. Então a gente tem que aceitar a ideia que existiu uma queda, em certo momento, que a gente se separou de Deus. A queda do homem. E é por isso que nós, porque tem tanto planeta melhor e no entanto a gente está aqui, tem um motivo. E se eu dissesse para você que essa queda não foi uma queda? E se eu dissesse para você que alguns, que um grupo de vamos colocar um grupo de espíritos para você entender, liderado por um espírito maior, claro, decidiu fazer uma história diferente para o planeta Terra. Ah. Para o planeta Terra. E aí, o outro grupo falou, não, não pode. Vai ter que ser assim. Porque somos a maioria, estamos na conexão de Deus. É. Então, esse grupo, que tinha uma verdade implantada, que queria fazer algo diferente para o planeta Terra, teve que viver numa quarentena, digamos assim. Aí vem essa história da queda, que nos fizeram de carro, e todas essas coisas lá que vocês se inventaram. Uma... Surgiu esses dois exércitos, digamos assim. Uhum. Uma vez a gente estava conversando, o senhor falou, ah, eu não vou falar do Lúcifer agora, eu vou falar numa outra oportunidade. E aí, pera aí. Vai lá. E aí, para você entender, respondendo a sua pergunta. Sim, sim. Existe um grupo de espíritos, como você disse, que não tem consciência nenhuma, que precisa evoluir. Tá. Mas existem forças criadas, incriadas também por esse Deus, que trazem todo esse sistema aí, em qual vocês não conseguem, porque é algo infinito. Então, sabe, imagina que eu falei para você imaginar os degraus. Claro. Os degraus, cada degrau faz parte de um grupo espiritual evoluído ou não evoluído, criado ou não incriado. Então você não pode limitar, você está limitando um desse claro, Deus. Claro, é, realmente. Esse Deus só sabe fazer algo assim, não sabe fazer uma caminhada. É, mano. Que é isso. Então, pelo que o senhor está dizendo, existem vários sistemas dos quais... muito poucos são os números que conhecemos. É claro. Uhum. É claro. Então, se alguém fala, olha, esse sistema é assim, constrói toda uma explicação em torno daquilo, não podemos dizer que aquilo esteja errado, porque pode mesmo existir uma forma de funcionar daquele jeito. Sim. Tá. Também não é também da forma que foi falado, que eu sempre falei, o que vocês definem em letras sobre o que está lá em cima ou o que está embaixo, é algo bem pequeno, né? Minúsculo. Então tá, a nossa capacidade de traduzir para a nossa forma de interpretar as coisas, se comunicar aquilo que está lá em cima, é minúscula. É. Entendi. Então, por mais verdades que possamos acumular, teremos apenas uma pequenina... Sim, muitas vezes. O senhor fala reencarnar de novo. Só que quando eu reencarno de novo, eu me insiro no condicionamento cultural do local onde eu nasci. E isso não é um empecilho para eu ter a capacidade de ver um pouquinho mais dessa foto, dessa imagem de Deus? É, mas aí você vai achar, você já está limitando. Você acha que vai reencarnar do jeito que está. Ah, entendi. Nunca é do jeito que está. Tá, tá bom. Você sempre vem albergado de uma força ancestral para se colocar dentro de um local que precisa da sua força. Ah. Entende? Entendi. Precisa do seu conhecimento e tudo mais. Tá, então todos estão no lugar certo e na hora certa. Todos estão no local certo e na hora errada. Na hora errada? Como assim? Porque eu digo... Eu falo hora errada porque a ideia principal do povo lá de cima é que vocês cortem, né, esse ciclo que vocês passam. Por isso que eu falo hora errada, né? Que não é pra vocês estar aqui, é pra vocês terem evoluído, ir mais lá pra frente, né? Por isso que é hora errada. Tá bom. Sair desse processo, né, encarnatório, né? O karma probatório. Tá, mas assim, no que eu disse certo na hora certa... É, dessa consciência. Dessa, né? Isso. Sim. Agora, a gente ouve dizer que o livre-arbítrio, ele existe antes do espírito encarnar. Então existe uma reuniãozinha, olha... Quem que inventou esse livre-arbítrio? Vai ser... Não, quem que inventou essa palavra? Essa palavra vem da onde? E agora? Agora a senhora cortou sem abraçar. Porque eu não vou saber responder. Eu preciso ter a humildade de reconhecer isso. Tá nos livros dos livros. Ah, já sei. O senhor disse... O senhor diz a Bíblia. Quem inventou então foi um espírito que narrou a Bíblia. Como é que surgiu a Bíblia? Foi por inspiração de espírito evoluído. Imagina. Imagina, eu vou esperar. Você espera o que como resposta? Você não sabe como surgiu a Bíblia, meu filho? Ué. Não, eu sei tem as histórias. Tem vários capítulos da Bíblia, né? Tem vários livros. É, tem. E como é que surgiu esses livros? Foram escritos através da mediunidade das pessoas. Não foi? Olha, se você falar isso pra qualquer padre, ele vai excomungar você. Vai você fazer rezar. Ô menino danado, não é isso não. É. A Bíblia significa tá lá para trás, tá? Na simbologia da Bíblia, os livros, tá? Cada livro, preste bem atenção, a menina não sabe disso, ela vai aprender também. Vamos ver. Cada livro é a representação de uma região, do que se acontecia na região. Cada livro. Por essa razão que cada livro concebe Deus de uma forma diferente. Então o nome, por exemplo, Reis, Samuel, era a pessoa que escreveu uma situação que ali estava implantada. Na aldeia, digamos, vamos dizer, na aldeia. Tá. Só que a língua era uma coisa que não era a língua de hoje. Claro, aramaico. É, aramaico. Mas antes tem uma aula, mas vou botar aramaico. Tá. Agora imagina, a pessoa copiou aquele monte de livros falando de Deus e da sua, do que se achava da concepção de Deus. Claro. O outro ali fazia aquele monte de livros, assim sucessivamente, surgiu o Velho Testamento. Tá. Esses livros foram juntados, transferidos para o grego. E numa época, meu filho, que não tinha papel e nem caneta. Então você imagina a bagunça que foi feita nisso. Deve ter sido difícil. A própria história do Novo Testamento, a própria história de Cristo, nós Exus sabemos, nós Exus tronados na vibração de Oxalá, sabemos que foi a grande história que também deturpada pela humanidade. Nossa. Porque imagine, quando Jesus Cristo começou a fazer as obras na terra, depois de não sei quanto tempo que surgiu o Novo Testamento. Olha como se perde. É. Nesse tempo se perdeu muita coisa. Sim. O livre-arbítrio você pode procurar está dentro da Bíblia. Ah, entendi. Agora o senhor falou, depois que foi escrito, então, O agora evan... vamos chamar de arcanjo mesmo, né? É. Exu falando da Bíblia. Vocês têm algum livro aí no mundo, na vibração do Senhor lá, de conhecimento, assim, parecido com a Bíblia, um livro maior, assim, para que todo mundo, para virar um chitronado, tem que estudar? Ou são as experiências que... São as experiências. Tá. São experiências. São experiências. Agora vocês têm um livro? Tem. Bom, deixa eu ficar. Agora vocês têm um livro, então eu vou completar para o senhor? Que vocês poderiam usar, que seria útil para a evolução de vocês. Sim. Não é esse? Sim. Ah, lá. Só que o senhor não vai falar o livro. Não. Porque aí vamos chamar de arcano mesmo. Aí vamos chamar de arcano mesmo. Arcano, o senhor sente que... Tá. Mas é... No caso, o Espiritismo se orienta pelo Evangelho do Cristo, por exemplo. Sim, claro. Que é... O Espiritismo é o que ele trouxe, né? É. Uma reformulação. Tá. Né? Da palavra de Jesus Cristo. Foi a melhor coisa que aconteceu para a humanidade. Nossa. Ah, também nem foi, né? Porque aonde foi que foi colocado lá? Onde foi... Como se fala, onde se deu origem, né, desse conhecimento foi lá na terra de Kardec. Né? É, como né? Nem usa aqui, o que o senhor fala? Como faz, tem um maior trabalho para se conectar, para fazer buscar conhecimento, como nem usa. Não usa. Na terra dele, como não usa. É. Ah, entendi. É, no Brasil, usa muito mais do que na própria França. Não, muito pouco lá na terra dele, olha, dá para contar no dedo. Lá, né? Que negócio é. Uhum. Então o senhor fala que foi uma forma de colocar em linguagem simples, compreensível. Senta aí, moço. Pode sentar, moço. Senta aí, pode sentar. Pode falar. Foi uma forma, então, sobretudo o Livro dos Espíritos, de colocar numa linguagem simples para o povo daquela época e da nossa época, o mundo espiritual. Na realidade, precisava de regras. Tá. A humanidade precisava de regras. Esclarecimento. Regras. Regra? Que esclarecimento? Precisava de regras. Regras. Aí dividiu reis e a pobreza. Uhum. Depois veio os poderes eclesiásticos. Depois veio a Inquisição. E assim foi. Regras. O livre-arbítrio é uma regra. E aí veio as mensagens codificadas de Kardec para ter entendimento que existe algo além. Isso. E se vocês fizerem o certo, vocês podem ir para o além maior. Regras. Tá. Eu vou falar então com o senhor aqui, até tinha pensado nisso, surgiu a oportunidade, eu vou falar. O Espiritismo se baseia em 9 pilastras. E eu quero falar com o senhor, ver o que o senhor acha de cada uma. Primeiro é a existência de Deus. Faz diferença na vida de uma pessoa reconhecer a existência de Deus e viver com esse conhecimento? Você está dizendo que se a pessoa precisa acreditar em Deus... Sim, para viver uma vida... Então, o planeta está ferrado, né? Porque não é todo local que se acredita em Deus. Já falei para você. Sim. Então, não é necessário. Países desenvolvidos não acreditam em Deus. Claro. Isso é uma verdade que confunde a cabeça do povo. Uhum. E os países subdesenvolvidos... acreditam em Deus. Tá, é, realmente. A questão é, você precisa acreditar em Deus para ir para algo maior, espiritualmente falando, quando desencarna? Você não precisa acreditar em Deus. Não. Porque é o conjunto das suas ações que faz a diferença. Você pode dizer, nunca ouvi falar de Deus, não acredito, mas eu faço a minha parte. É, pronto. Tá tranquilo. É claro. Quer dizer, se você ver com esse papo que você está falando, você vai estar que nem os evangélicos. Claro. Não, você tem que ser irmão para sentar à direita de Jesus Cristo. Não. Realmente. Não está errado. O acreditar em Deus faz parte de um grupo que tem uma linha ancestral aí. Tá. Isso não quer dizer que você está ganhando créditos aí. Pelo contrário. Pelo contrário. Uhum. Bom, o segundo pilar do Espiritismo é a imortalidade da alma. Me parece que é útil saber disso. Que a alma é imortal. Porque se vai acabar tudo aqui mesmo, então eu vou fazer festa. Ou se vai acabar tudo aqui mesmo, eu vou trazer oportunidade, né? Vou aproveitar a vida, né? É isso. Mas precisa ter essa percepção, esse conhecimento da imortalidade da alma, porque você começa a entender que existe algo além, né? Uhum. Existem planos, né? Existem planos, existem espíritos. Então, isso foi muito importante. Foi. Tá bom. Agora, o terceiro pilar é da lei da ação e reação. Posso pegar o charuto? Vamos pegar para o senhor. Fica tranquilo. Se fosse naquela outra nossa conversa, daquele negócio estático, eu ia falar, acabou a conversa, o charuto acabou. Esse eu sente. Pode falar. Então, essa me parece ação bastante importante. Isso. Essa é importantíssima. Saber. Sim. Mas isso também foi uma descoberta no Espiritismo. Porque era um extremegista. No livro de Todd já falava disso. Já, tá. Já dizia. Uhum. Através daquelas varas, né? Que está acima, está embaixo, vice-versa. Já está falando da ação e reação, mas enfim. Tá. Isso é muito importante, porque o homem precisa saber que tudo que ele faz volta para ele em dobro. Nossa, em dobro? Sim. Para pesar mesmo, para ele ver que estava... Tanto positivamente quanto negativamente. Ah. Tá. E a quarta é a reencarnação. Faz diferença saber que a gente reencarna? Tem gente que não acredita em reencarnação. Mas me parece, o que o senhor acha? Que faz a diferença porque se eu sei que eu vou reencarnar, se eu sei que... Aí é aquela história que você falou. Ah, eu vou reencarnar, nem fazer tudo errado, nem preciso voltar de novo. Realmente, tem esse lado aí, hein? E aí? Só que sabendo da lei da ação e reação... Ou se não, pega o peso. Tudo que está acontecendo na minha vida é por causa da minha vida passada. Que é isso que vocês falam. Falamos. Tudo que acontece comigo é por conta do que eu fiz lá na vida passada. Claro, claro. Não é isso? É, quando não é a Pombagira. É, quando não é o Exu. É o Exu. Marido, é dele. Hã? Ah, vou pra frente. Tá. Baiano. Então tá, temos aí a reencarnação. Então a reencarnação podemos dizer que é uma faca de dois gumes. Então é sempre a consciência da pessoa que vai dizer se ela vai acertar ou errar quando ela fizer esse julgamento referente à reencarnação. Mas o senhor acha melhor a pessoa estar ciente disso ou pior? Não. É bom? Olha, eu acho que quanto menos vocês saberem do lado de lá, essa é a verdade. Tá certo. Quanto menos vocês saberem do lado de lá, porque na verdade a gente pode ficar falando sobre horas do lado de lá, vocês nunca vão entender mesmo. Vocês só vão entender quando vocês passarem para o outro lado. Nossa. Essa é a verdade. Então, não queira saber da reencarnação, se vai deixar, como vai ser. Faça o que tem que fazer agora. Tá. Por que o senhor fala que não tem jeito de entender o outro lado? Dá para ter uma ideia vaga, mais ou menos, né? Por isso que os senhores estão se comunicando. É útil essa comunicação de vocês. E esse é o quinto ponto, a comunicabilidade dos espíritos. Fala um país que você nunca foi. País que eu nunca fui. É a Dinamarca. Você conhece os costumes? Ah, eu sei que é um país chique, faz frio. Conheço umas coisas assim só, não muito. Tá. Por mais que você tenha lido sobre esse país, você não consegue entender. É. Você pode ler. Entendi. Mas você só vai saber se você for lá. Igual perguntar pro senhor, ô seu Sete, como é que é o gosto da maçã aí? Daí não tem jeito. Você vai falar, ó, a maçã é redonda, tem essa cor, mas o gosto. Tem que experimentar. O gosto não tem jeito. Tem que experimentar. Tá. Bom. Falando na causa e efeito, reencarnação para o próximo. É, bom, falamos Deus, falamos da imortalidade da alma, falamos da ação e reação. Falamos da reencarnação e da comunicabilidade dos espíritos. Agora é a fé raciocinada. Então, a fé raciocinada é quando... Só um minuto. Nós... Aí, pode passar. É quando nós não vamos acreditando em qualquer coisa. Passamos tudo pelo crivo da lógica e da razão. Perfeito. Isso é importante. Perfeito. Não vamos acreditar em nada. Como é que é o negócio? Nós não acreditamos em nada gratuitamente. Passamos tudo pelo crivo da lógica e da razão. Porque a fé ela tem que se basear nisso. Porque vai chegar um dia que a fé, que o espiritual e a ciência vão se unir. Então é necessário obter isso. Eu não posso acreditar, por exemplo, que essa mesa está girando por conta de um espírito. Eu tenho que começar a buscar um conhecimento para saber o porquê está acontecendo isso. Fala. Eu não vou arriar uma comida para um orixá porque... Porque sim, porque o outro falou, porque é certo. Por que de tudo isso, né? O que está trazendo resultado na minha vida? Tá. Aí se começa a se trazer essa fé racional. Uhum, isso. Foi o que Jesus Cristo fez. Uhum. Foi o que Jesus Cristo implantou. Ações, atitudes. Tá certo. Então, o senhor acha que tem muita gente que pena por... às vezes pode causar um problemão a pessoa... ter a fé e ela não ser raciocinada. Porque ela vai fazendo tudo que os outros falam, porque deu certo pro outro. Lembra que eu falei do que acontece dentro dos terreiros, né? É. A pessoa não pode conceber a força ancestral dela. Ah. Porque existe o quê? Não existe a razão. Existe uma regra. E dentro daquela regra, o que ela tem que fazer? A mesma coisa que os outros fazem. Mas me parece, seu Sete, que se eu quiser fazer um bolo, eu tenho que seguir a receita. É claro, porque agora está desse jeito. Porque se perdeu lá atrás o negócio que eu falei. Tá certo. Ah, entendi. Só que vai ficar muito difícil para pai de santo se os filhos começarem a querer entender tudo antes de fazer uma oferenda, por exemplo. Porque já não temos condições de entender a realidade do mundo espiritual. Alguns pais de santos estão mudando. Tem muito pai de santo que está dando muito conhecimento aí. Vamos botar também tudo no balaio. Claro, claro. Tem muito pai de santo que está fazendo o que tem que fazer certo. Está dando conhecimento. Porque tem que dar conhecimento, meu filho. Você vai fazer uma oferenda por isso. Para quê? Aonde? Por quê? Claro. Aí vira essa bagunça. A Umbanda não tem um livro. Fechado. Cada um faz a sua Umbanda. É. Mas ela tem que ter uma diretriz, ela tem que ter um porquê, ela tem que ter um segmento, ela tem que ter um conhecimento. O filho de fé tem que entender algumas coisas. Senão fica essa... andando a passos, sabe? Lentos. A Umbanda está andando a passos lentos. O senhor falou que se a pessoa não tiver força e não fizer direito, é melhor nem ir, porque abre o portal e depois pode causar problema. Então o conhecimento evita isso de acontecer. O conhecimento evita isso de acontecer. O conhecimento faz com que você interaja 24 horas com a sua entidade. Tá. Porque assim, antes dessa menina estar incorporada comigo, eu já estava passando para ela o que ela tinha que estar fazendo. Olha. Ela faz uma caminhada junto com essa moça todo dia. Todo dia ela faz uma caminhada junto com essa moça. E aí, muitos dos conhecimentos que ela precisa, eu vou dando para ela andando na rua. Daí ela fala, tive uma ideia. Não foi ela que teve a ideia. Não, eu converso, é a voz dela falando. Isso. E é o senhor ali passando a ideia. Entendi. Então não precisa só estar dentro. Não é um dom particular desta menina. Todo mundo tem essa capacidade. Todo mundo pode estar interagindo o tempo inteiro com as entidades. Bom, se o moço Sérgio não pode agora, vamos trazer a moça Carmencita, vamos trazer a força da Morro Maria Conga, porque é claro que as entidades não estão o tempo inteiro acoplado ali. Mas no momento que o filho de fé precisa, vai estar ali acoplado. É isso que eu queria saber. Então, se eu chamar, por exemplo, pelo meu Ere. Vamos dizer que você está chamando o seu Ere. Você quer porque quer, porque quer falar com ele ali. Só que a menina está na vibração do Exu. Do Exu. Vamos dizer que a menina precisa, você precisa falar com a preta velha dela. Ela está na vibração da moça da Carmencita. Ou ela está precisando da força do, do caboclo. Entendi. É isso que a Umbanda precisa mudar. Precisa mudar. Você está entendendo? Uhum. Porque não tem aquela hora, naquele exato momento, ou só naquele local. Não, estamos livres, não temos tempo nem espaço. Ah, então o senhor diz, eu posso conversar. Eu posso conversar com o senhor em qualquer lugar, receber informação e dialogar nesse sentido. O senhor não está dizendo que eu posso incorporar em qualquer lugar. Não, incorporar não pode. Fala. Incorporar não pode. É bom esclarecer isso. Incorporar, você tem os locais nesse sagrados para incorporar, com as firmezas, com as proteções, e isso aí. Tá. Aí se incorporar não pode. Não pode. Mas você receber as informações, que nem como se escreve os livros aí da Umbanda. É a canalização. É. Você acha que caboclo, né? Só tem que ficar no charuto e lá rodando. Não, caboclo também traz muitas das informações através dos livros. Como um Exu. Ah, entendi. Através dos pensamentos. Uhum. O difícil é saber quais pensamentos, como que as pessoas fazem isso, seu Sete. Separar os pensamentos que é dela e os pensamentos que é do seu guardião. Não, você vai saber. Vai saber? Não tem coisa que não dá para explicar, você sabe. Porque é tão verdadeiro que não tem como você questionar. Claro. É uma verdade pronta. Entendi. Agora, voltando ao que eu estava perguntando. Se eu quiser, então, falar com o meu Ere, que eu imagino que seja o Joãozinho, ele está fazendo alguma coisa agora em algum lugar, isso eu tenho certeza. Sim. Ele pode até estar aqui, eu não sei. Mas, se ele estiver ocupado lá, a hora que eu elevar o pensamento a ele, ele vai receber. Ele recebe. Todas as nossas entidades recebem. Ele recebe. E aí o que acontece? E aí? Vamos dizer que você está com questionamento. Sim. E ele não, por conta da sua vibração, ele não pode adentrar. Tá. Então ele vai. Você está muito fraco. Ah. Então ele vai pedir que um outro intermediador, seu caboclo, traga a informação que você necessita, porque você está muito fraco. E aí seu caboclo vai trazer essa informação, liberando uma força que você necessita. Ah. Vamos dizer que você esteja muito triste. Você está falando do seu Ere. Então, o que, que ele vai trazer? Um outro intermediador, os pretos velhos e as pretas velhas, para afagar você e trazer a resposta que você necessita dentro da sabedoria dos pretos velhos. Ah, entendi. Foi por isso, então, que um amigo, ele me falou, a minha namorada veio em casa, fui incorporar o Exu com ela, apaguei, quando eu voltei, ela disse que conversou com o Ere. Então quer dizer, não é você falar, eu quero isso, eu quero aquilo. Você não quer nada. É você entrar na vibração daquela entidade. É isso mesmo. E daí conseguimos então essa troca, sobretudo na incorporação, que é algo mais extensivo, não é? Mas vamos continuar com as pilastras do Espiritismo, que ainda faltam duas. Três. Nós falamos, para recapitular, da evolução sobre Deus, da imortalidade da alma, da ação, da lei da ação e reação, da reencarnação, da comunicabilidade dos espíritos, da fé raciocinada. E agora o sétimo é a evolução. Nós, os espíritas, acreditamos que o espírito evolui. Ele começa de um momento, de um degrau menos elevado, e conforme as vivências ele vai elevando, se aproximando de Deus. E vou te completar aí. Vamos lá. Ele não desce mais, eu já tinha falado isso. Ah, isso também ensinei. Ele não desce mais. Aquilo que ele conquistou é dele. É. Ele pode não expressar tudo aquilo numa vida, mas ficou gravado é dele, no espírito. É dele. Entendi. É dele. Entendi. Não existe mais assim. Claro. É só evolução. Isso, mesmo. O senhor tinha falado mesmo. Só evolução. Então, por isso que eu falo do livre-arbítrio. Está entendendo? Estou entendendo, estou entendendo. Não existe erro. O erro não é, vamos dizer assim, o erro não é computado. Você recebe o erro ali, na hora que você desencarna. Mas ele não é computado. Então você fica naquele degrau. Você não desce. Ah, mais. Entendi, entendi. Dentro, vamos explicar. Houve uma época tá. onde o planeta precisava de uma reformulação, aí havia as quedas. Mas isso não é o tempo de vocês. Não é. Mas daqui para frente, nessa humanidade atual, não existe mais queda. Tanto que é que o planeta evoluiu. É. Ninguém mais lava a roupa na pedra. Realmente. Hoje vocês têm lá tudo aqueles maquinários para lavar. Sim. Tudo está evoluindo. Tá. Só que as leis universais da ação e reação não mudam, né? Se não. A pessoa vem e dá um... O que era? Tudo, as leis de ontem são as mesmas leis de hoje. Isso. Então eu posso estar super evoluído, eu não vou descer o meu degrau de evolução. Só que se eu der um tiro na minha cabeça, eu vou nascer como um retardado. Vou desorganizar o meu corpo espiritual. Não, se você der um tiro na sua cabeça, é porque você já escreveu lá atrás. Ah lá. Porque no outro nesse degrau que você está hoje, é, você no passado deu um tiro na sua cabeça. Mas na próxima vida isso vai influenciar... Ah, você vai vir no mesmo degrau, do tiro da cabeça. Aham, entendi. Deu para entender? Entendi, é passar uma ponte que está nivelada. É, se você está aqui, você está para reencarnar. Isso. Nessa reencarnação aqui, você deu um tiro na cabeça. É. Entrou na vida para evoluir. É. Deu um tiro na cabeça. Isso. Desencarnou para chegar no mesmo degrau. Tá, entendi. Por isso que está desorganizado e precisa organizar. É. Tá, o espírito. Entendi. Bom. É a mesma lição do passado. Por isso que o passado de você é importante. Tá, no sentido que é ali que a gente... Pera aí, o passado é importante no sentido de saber quem somos. Sim. Né? Porque o que é importante mesmo é o presente, porque é ele que fala do futuro. Uhum. Então, o passado é importante para vocês fazerem claro. Um presente diferente. Isso. Continuamos lá, quem mais? Vamos lá. A oitava pilastra é a pluralidade dos mundos habitados. Então, o Espiritismo tem isso como uma pilastra, porque é preciso que você reencarne num planeta onde existe sintonia com a sua evolução, e por isso que existem vários planetas. Moradas. Isso. É assim mesmo, seu Sede? É assim mesmo. O senhor veio de um planeta mais evoluído, o senhor falou. Uma Sim. cidade, um lugar mais cristalino. Na minha época tinha as descidas, lembra que eu falei que na minha época tinha as descidas. Isso. Tá. E aí, nesses outros planetas, pode existir organização física parecida com a do humano, mas pode também existir outras organizações físicas. Sim. É. O senhor pode dar uma dica, como é que era a do último planeta que o senhor habitou? Como é que o senhor era? Parecia com o que? Tinha que cor? Ah, você está querendo saber de extraterrestre? É, no caso, né? Mas é um ser humano, tipo um espírito encarnado em outro planeta. É, não é ser humano. Se é ser tá. humano, não está no outro planeta. Isso. Ser humano está aqui. É. No outro planeta é outra coisa. E sim. Existe sim seres... De formato humanoide. Esquece. Tá. Seres naturais em outros planetas. Tá. Os seres humanos são seres naturais nesse planeta. Claro. Isso que chama seres humanos, mas existem seres naturais em outras moradas, em outros planetas, sim. Tá. E aonde eu vivi, era totalmente diferente do que vocês imaginam, porque nós tínhamos esse poder, tá, né? Vocês não têm esse poder latente, a gente fazia muita coisa, nós éramos da luz, éramos. Tá. O senhor enfatiza éramos. Que éramos mesmo. Então existe essa pluralidade... Dos mundos habitados, isso. Existe. Tá. Agora, quando o senhor desceu, talvez o senhor vai falar, olha, leia o meu livro e você vai saber melhor. Mas vou perguntar do mesmo jeito. Quando o senhor desceu, para o senhor conhecer como é que funcionavam as coisas na Terra, entender que existia uma Umbanda, como é que foi esse processo aí? São os cursos que a gente falou? Esquece a Umbanda. Esquece? Não tem tempo de Umbanda. Quando o senhor veio para a Terra? Não tinha Umbanda, esquece a Umbanda. Não tinha ainda? Não tinha Umbanda. Mas o senhor já era o guardião do senhor Sete Encruzilhadas? Não. Depois que houve a descida, que aí eu me tronei no trono do guardião do senhor Sete Encruzilhadas. Leia o meu livro. É aí que está a história. Eu falei que ia chegar nisso. Tá bom. Qual é a outra? A última. A nona pilastra do Espiritismo. A moral do Cristo. Precisa falar mais alguma coisa? Não precisa falar mais nada. Não precisa. Não. Então eu vou deixar o senhor dar aí pra gente as suas últimas palavras de ensinamento, de orientação. O que Cristo ensinou? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Como amar a Deus se não existe essa concepção divina? Internamente e externamente. Estou indo embora. Salve, meu filho. Você não tem essa conversa. Depois, sabe o que eu quero conversar? Sim. Eu quero falar sobre os orixás. Tá? É, a história dos orixás. É, senhores da luz. Isso. É que você começou com essa conversa. Eu ia falar dos orixás. É, ué. Dá tempo, seu Sete. 10 minutos. Não dá tempo, não. Já tem que ir embora. Tá bom. Muito trabalho, seu Sete. É, tem muita coisa que fazer. E... é importante vocês saberem isso. O que cada orixá traz na polaridade aí, né? O que cada orixá traz principalmente como qualidade para o filho de fé. Vamos trazer. O senhor tá, a gente se fala. Ah, salva suas forças. Salve. Obrigado, seu Sete. Deus te abençoe. Bom trabalho lá. Lá? Onde você vai? Olha, muito obrigado. O senhor também, bom trabalho lá. Sete vezes no caminho, sete vidas, um destino. Sete amores são uma história desse eixo trabalhador. Com ele sempre ao meu lado, sei que estarei de pé. Salve Sete Encruzilhadas, o meu amigo de fé. Laroixo! Salve seu Sete Encruzilhadas! Era uma... Ela é uma gracinha, né? Márcia, você... como é que você se sente agora, depois de... e a diferença entre uma cigana e um Exu? É, seu Sete, como ele traz esses conhecimentos ainda que eu não entendo, né? Então, é como se eu ficasse vazia, né? Então, eu tenho que dormir para ter entendimento de tudo isso, né? Cada vez que ele vem... ele me deixa muito vazia. Então, o que eu acredito hoje, ele derruba tudo. Nossa. Então, assim, é... um constante processo de mudança e aceitação. Um constante processo de mudança. Né? O Sete, ele fala muito de alguns conhecimentos que realmente eu não consigo interagir com o Umbanda. Ah. né? Então isso que fica para mim meio complicado. Entendi. Eu trabalho pelo Umbanda. Então quando ele vem, ele muda tudo. Então eu fico meio que vazia. É. Fico cansada. É. Fico meio que vazia. Eu tenho que dormir. E aí no dia a dia eu vou ter entendimento. Né? E aí esses fragmentos aí eu vou jogando em cada um. Eu vou jogando para cada um dos meus guias espirituais, também para que eles possam estar me ajudando nesse entendimento. Mas você fica assim, depois que ele vai embora, cansada, pesada, não? Não. Nada disso. Não. Tanto que eu vou trabalhar agora. Não. Isso não. Eu fico num cansaço assim de, nossa, meu. Quanta coisa para pensar. É muito difícil chegar nessa verdade. Interpretar, né? Tá. Porque eu me cobro muito. Claro, eu fico claro. Procurando essa verdade. Então, eu começo a perceber que eu vou ter que abrir muitas portas para chegar nessa verdade. Tá bom. Né? Muitas portas. Mas olha, eu quero agradecer a você, em nome das pessoas que estão assistindo aqui, de ter aberto suas casas para a gente fazer esse trabalho de diálogo com os espíritos. Tá, eu que agradeço, né? Eu sempre falo, antes de incorporar, que eu seja um canal em perfeito estado para estar ajudando as pessoas. Também para mim terem esse entendimento, né, dessa minha espiritualidade, que apesar de eu falar que eu sou da Umbanda, ainda eu preciso trazer esse novo, como o Sucete fala. Aí eu que agradeço. Obrigado. Você vem tão longe para cá. É muito bom ser útil, é muito bom. Então, muito obrigado. Tá. Até uma próxima com o Sucete.